must be the sorry sight you ever saw. You know the reason I'm the only man is here to tell it. You know that Indian girl, she wasn't an Indian, she was the law. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock, também música mais eletrónica, música exótica, especialmente das décadas de 1960 e 1970. E começamos o programa de hoje com David Crosby, ele que infelizmente já não está entre nós. O músico David Crosby deixou-nos no início deste ano, em janeiro. Estivemos com uma das músicas do primeiro álbum a solo de David Crosby, If I Could Only Remember My Name, saiu em 1971, chegou depois desse disco histórico e fundamental que foi Deja Vu, de Crosby, Stills, Nash and Young. Aliás, os colegas de banda Graham Nash e Neil Young também tocam neste álbum de David Crosby, juntamente com Johnny Mitchell ou Jerry Garcia dos Grateful Dead. Estivemos com o tema Cowboy Movie, para um álbum que na época não foi assim muito bem recebido, mas com o passar dos anos foi cada vez mais aplaudido, deixou uma série de descendências e hoje tido, por exemplo, como um dos professores do Freak Folk, movimento de inícios dos anos 2000, este trabalho de David Crosby, If I Could Only Remember My Name, de 1971. E agora regressamos até 1976, até o quarto disco de J.J. Cale, o registro Troubadour, onde está, por exemplo, a música Cocaine, que foi um enorme êxito, assinado por Eric Clapton, na sua versão dessa faixa de J.J. Cale. Este disco Troubadour, do músico norte-americano, também é conhecido por ter outros instrumentos para lá da guitarra acústica, como, por exemplo, o sintetizador. Na faixa que vamos ouvir agora, chama-se Ride Me High. Este é J.J. Cale, nesse disco clássico que é Troubadour, de 1976. Ride me high this morning, ride me high some money if you would do the same. If you live tomorrow, one thing that's for sure. The more you get, the more you got, the more you want some more. Yeah. same old scene. Always me and we can change the game. And delivered these signs and not made it happen. Walking the tightrope of talking our head off, losing the rhythm. Idealizing, all criticizing, and not realizing that we've changed our mind. We're gone. And said to believe in the things we believe in, but time has a way and we're gone. Bad reason, good guessing. No time for messing, much more than can flourish with set enough to last for some time into the future. These storms have torn two lovers alone, and the past is almost a failure. Things on a pair of wings, and tomorrow I'd be gone. Floresta Encantada, primeiro com J.J. Cale, no disco de 1976, Trovador, escutámos a faixa Ride Me High, e entretanto estivemos com Roy Harper, em 1975, no álbum HQ, considerado pelo próprio, na época, como o melhor álbum que tinha feito até então, é o oitavo disco por parte deste músico muito ligado à folk britânica, e aqui com dois convidados de luxo no tema que acabamos de escutar, The Game, John Paul Jones de Led Zeppelin no baixo e David Gilmour dos Pink Floyd na guitarra, a ajudarem aqui Roy Harper na faixa The Game. O álbum HQ saiu em 1975. E passamos de Roy Harper e deste épico que faz parte então desse trabalho de Roy Harper, a faixa The Game, para 1970 e para o segundo trabalho de Nick Drake. Infelizmente, Nick Drake só fez 3 discos de estúdio. O segundo tem como título Brighter Lighter e lá pelo meio a faixa Hazy Jane One. Este é Nick Drake na Floresta Encantada. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing here for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow, Jane crossed the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. I do it for you. I'm sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy way. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding a new man, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eyes. Slow, slow Jane, fly on by. Above you grows dark. soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com a voz e o piano de Carole King, o tema You've Got a Friend, para o registro de 1971, Tapestry, o segundo disco de Carole King. Antes estivemos com Nick Drake, também no seu segundo trabalho, lançado em 1971, gravado em 70, lançado em março de 1971. Escutámos a faixa Hazy Jane 1. No meio do disco há outra faixa, Hazy Jane 2, uma música muito mais mexida do que a primeira parte que escutámos hoje na Floresta Encantada. E agora o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E aproveitando que estamos numa floresta muito folk, por que não recuperar um tema mais acústico por parte de Frank Zappa? E para isso vamos viajar até 1979, até o registro Sleep Dirt. É um álbum de jazz fusão, o sucessor direto de Hot Rats e de Waka Jawaka. Aliás, o título deste disco, Sleep Dirt, era para se chamar mesmo Hot Rats 3, mas lá pelo meio há um dueto de guitarras, Frank Zappa e o baixista e guitarrista James Human a colaborarem na faixa título Sleep Dirt. Atenção à parte final em que Frank Zappa pergunta You Getting Tired? E James Human responde No, my fingers got stuck. É Frank Zappa em dueto com o guitarrista James Human num dueto de guitarras acústicas. F. At that tempo. Mm-hmm. Mm-hmm. when you get the feeling, feeling everything's alright, alright. And I want you to know I love you. Na Floresta Encantada, primeiro momento, até um pouco raro no percurso de Zappa, com a guitarra acústica, Frank Zappa com Sleep Dirt, em 1979, no álbum com o mesmo título, e em dueto com o guitarrista e baixista James Human. Entretanto, estivemos com Dennis Wilson na faixa Rainbows, para o único álbum a solo de Dennis Wilson, o registro Pacific Ocean Blue, lançado em 1979. Dennis Wilson, claro, fundador dos Beach Boys, baterista de Beach Boys, mas a solo só se evidenciou mesmo em 1977 com um álbum que evoca muito o espírito da Califórnia, muito descontraído, mas com ótimas canções e que, enfim, lançava pistas para um talento que estava à espera de ser revelado. Infelizmente, Dennis Wilson também nos deixou cedo demais. O músico norte-americano morreu em 1983. Depois de escutarmos Rainbows, porque não, mais uma, e a fechar a Floresta Encantada de hoje, Pacific Ocean Blues, do álbum único a solo de Dennis Wilson, Pacific Ocean Blue, lançado em 1977. Até para a semana. Hold on.